me abriu seu coração. Hoje divido um coração com o Brasil e Paraguai. É minha grande emoção, é pra vocês poder cantar. Hoje divido um coração com o Brasil e Paraguai. É minha grande emoção, é pra vocês poder cantar. Pra vocês poder cantar.